de fora, a mão no rabo, levanta a perna e faz xixi. Olá, amigos e amigas clientes, a Johanna Rações traz novidades para o Dia das Mães. Isso mesmo, nas compras até 15 reais, você ganha um cupom para concorrer a uma linda air fry e uma panela de pressão. Promoções válidas para as duas lojas. E aí, vai ficar de fora dessa? Johanna Rações, na rua Francisco Ramos, número 359, próximo ao Mercadinho Dona Elza e do lado do Luiz do Bar. Ou, se preferir, na rua 24 de outubro, 948, ao lado do Mercadinho Ideal. Jogue a bola. Johanna Rações, lá você encontra rações, medicamentos, vacinas, rações para pássaros, gaiolas, viveiros, shampoos, coleiras e muito mais. Venha conferir, será um prazer te atender. Olá, amigos e amigas clientes, a Johanna Rações traz novidades para o Dia das Mães. Isso mesmo, nas compras até 15 reais, você ganha um cupom para concorrer a uma linda air fry e uma panela de pressão. Promoções válidas para as duas lojas. E aí, vai ficar de fora dessa? Johanna Rações, na rua Francisco Ramos, número 359, próximo ao Mercadinho Dona Elza e do lado do Luiz do Bar. Ou, se preferir, na rua 24 de outubro, 948, ao lado do Mercadinho Ideal. Johanna Rações, lá você encontra rações, medicamentos, vacinas, rações para pássaros, gaiolas, viveiros, shampoos, coleiras e muito mais. Venha conferir, será um prazer te atender.